Cultivo rosas brancas em varandas ao ocidente. Daqui avista-se o mar. E o mar é grande. Chove. Atravesso um caminho branco. Chove. O mar entrou pelo meu coração.